Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, tudo bem convosco? Prontinhos por mais um fim de semana? Muita energia neste princípio de sábado, final de sexta e tudo a posto para mais uma grande noite. Durante 120 minutos eu estou convosco para vos trazer grandes músicas e hoje vamos andar muito pela música mais recente, pelas novidades das pistas de dança. Vamos lá voltar aos anos 2003, 2004, mas andaremos por aí. Hoje não vamos à década de 90, hoje não vamos à década de 90, mas vamos ter grandes sucessos para começar esta noite. Sabe quem é que é a primeira? A primeira chama-se California King Bad. E não é a versão original, é uma versão remix, mas uma remix daquelas à terceiro milénio. Espetacular! Ela vai dar início a mais uma edição do Friday Night. Vamos ainda ficar também com Ian Siga e o tema Check This Out. Vamos acabar ainda com uma grande música da Plenum de Beach e é da DJ Lee. É com ele que vamos fechar a primeira sequência de 5 músicas para abrir, já disse, que é a música de Rihanna, California King Bad. Então estão prontos? Posso lançar a contagem de 5 para 1? Então, aí vai ela! 5, 4, 3, 2, 1. Just that flow, wrist to wrist, toe to toe. It's the this out. We'll be right back.

watching porn. São apenas duas das 5 músicas que vamos ouvir na segunda sequência de 5 músicas de mais um Friday Night, nesta passagem de sexta para sábado, de 17 para 18 de junho. Eu espero que a primeira sequência tenha contagiado o pessoal aí desse lado para que tenham começado em grande mais um fim de semana. Tudo a postos para o lançamento da Antena Best, é verdade. Aproveito para vos convidar, best.radioantenaweb.info. Vocês nem sabem o que vos espera. Haha, pois é. Mas enquanto a Best não chega, temos aqui o Friday Night. Friday Night que vai começar a segunda sequência de 5 músicas com Eternal Flame, essa mesma, grande sucesso da década de 80 das Bengals. Mas não, não é as Bengals, são Roller Girls, que vamos ouvir então para iniciar a segunda sequência de 5 músicas em mais um Friday Night. E pelo caminho vamos ter, como disse, Take a Ride, My Magic Eyes, vamos ter também a música dos Hello, The Last Day, e para finalizar, vamos finalizar com Triple's Head, a música Keep Your Head, é assim que se chama a música, e vamos então que vai fechar a segunda sequência de 5 músicas. Triple S, assim é que está correto o nome do grupo que vai então fechar esta segunda sequência, a 10ª musiquinha deste programa. Vamos à música então, posso lançar a próxima contagem? Vocês querem? Vocês deixam? Então vamos lá, Roller Girl com Eternal Flame, é só esperar, a contagem vem já aí! 5, 4, 3, 2, 1...

Magic eyes. de volta. O Friday Night de hoje está demais, muita energia para estes lados. E não acaba aqui, tem mais, sim senhor. Por exemplo, vamos ter Nessaja, música do Scooter. Vamos ter Pulse Driver com o tema Time. Muita música dance para ouvir na edição de hoje do Friday Night. Hoje está a pura da loucura, é verdade. Vamos começar com Sunlight, música de DJ Sammy. Esse mesmo que fez a grande mix do tema Heaven, de Bryan Adams. Mas tem mais. Já vos disse que também iríamos ter Pulse Driver com o tema Time, Scooter com Nessaja, e sabe com quem vamos acabar a terceira sequência de 5 músicas? Ai, não sabem? Então vamos dizer The Real Booty Babes, a música Poker Face, original da Lady Gaga. E é assim que vamos fechar mais uma sequência de 5 músicas na edição de hoje do Friday Night, que está elétrica. Aproveitem, vem aí mais uma sequência de 5 músicas. A primeira, já vos disse, é do DJ Sammy e chama-se Sunlight, e vem da música. Yeah. Stopping us now! Yeah! Are you in Texas plays. Phone him, let him hit me, raise it, baby, stay with me. I got a love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hot, show him what I got. Carry pie, carry pie. No, he can read another poker face. She's got the heck more body. Carry pie, carry pie. No, he can read another poker face. She's got the heck more body. Carry pie, carry pie. No, he can read another poker face. She's got the heck more body. Já vai longa, já estamos bem dentro do sábado e é verdade, o nosso Friday Night já está a caminhar para o final. Vou-vos trazer a quarta de 5 sequências deste Friday Night. Agora vamos ficar com o tema Style de P.I. Vamos também ouvir Rumble Beat Project com o tema Summertime. Vamos ter ainda a música dos Black Eyed Peas numa versão remix de Don't Stop the Party. E a festa não vai parar. Não vai parar, mas aliás, ela vai parar, vai. Vai parar, mas só vai parar depois de Take Over Control com Afrojack. É a altura em que vamos ouvir a última música da terceira, da quarta sequência de 5 temas dos L2. A música Criminal Kinbad. E é com ela que vamos fechar a quarta sequência de mais um Friday Night. Daqui a bocadinho, ouvintes, vêm as despedidas desta edição de Friday Night. Mas para já, ainda há mais 5 músicas para curtir antes do meu adeus ou do meu até para a semana. Vamos ter antes estas 5 musiquinhas que já vos disse. Mas recordo a primeira, dado pelo nome de Style, e é da P.I. And didn't away, and didn't away, and didn't away, and didn't away, and didn't away. What do I do? What do I wear? Do I care? Calvin Klein, so divine. Giorgio Armani, Canva. Gathered in the VIP section, sipping champagne and affection. Seasons, runways do their part, strutting right here in the dark. Oh, you say I'm not easy, it's not so hard to please me till the edge of dawn. Tag, tag, you are it. Get the girls, make it slip. Just feel the music going on and on. Whoa. Thank you. We'll be right back. control. Take over control. Take over control. Oh, oh, oh, I want you to take over control. Love it. Chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, a última sequência de 5 músicas vai tocar daqui a alguns minutinhos. Mas se vocês pensavam que vamos acabar, enfim, já mais cansados, já mais sem ar, nada disso! Vamos começar com uma grande sequência de 5 músicas, a última, para fechar em grande esta noite de Friday Night. Ora, vejam lá só isto: Underdog Project com o tema Summertime. Lembram-se dele? Está de volta em mais uma edição do Friday Night. Ainda para ouvir também Boomerang, a música de Yasmin Blanchan. Não conhecem? Então fiquem para ouvir, porque esta música é de eletrizar. Não tem como ficar parados, não tem não. Mesmo sendo já quase 2 da manhã, não tem como ficar parados. Mas temos mais. Temos Cascada com San Francisco, Michael Blind com Radio Not. E vamos fechar com Other Ego, a música On The Floor, essa mesma da Jennifer Lopez, que anda agora fazendo sucesso nas pistas. Agora vamos aqui uma versão diferente de Other Ego. E é assim que vamos fechar mais uma edição de Friday Night. Mas antes de fechar, quero só dizer-vos uma coisa: façam-me um favor, sejam felizes, aproveitem ao máximo este fim de semana. Vai ser sempre a bombar com o Friday Night. E eu, de hoje a uma semaninha, estou de volta para vos fazer companhia durante mais 120 minutos. A pura loucura vai continuar com mais um Electric Nights, na sua penúltima edição, no Nintendo Web. Vamos à música então, começamos esta última sequência com The Underdog Project e o tema Summer Jam. Até para a semana! Friday Night. Yeah. much as we can. Oh! take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. One, two, three, let's bring it on. Keep on dancing in the streets of love. French kissing on JFK Drive till we crash at the beach where we watch the sunrise. Tell me what you're waiting for. Are you ready or not? Ready or not? Oh, okay. Everybody say, okay. Abre tu mano! E venha comigo! Vamos ao viaje para buscar os sonhos mágicos!